seus olhos, sua face me levam além do que pensei. Se às vezes me escondo em você, me acho, nem dá pra disfarçar. Preciso dizer, você faz muita falta. Não há como explicar. Foi sem você que eu pude entender que não é fácil viver sem te ter. Meu coração me diz que não, eu não consigo viver sem você. Em você. Te conheci, seus olhos, sua sagrada face me levam além do que pensei. Se às vezes me escondo em você, me acho, nem dá pra disfarçar. Preciso dizer, você faz muita falta, não há como explicar. Foi sem você que eu pude entender que não é fácil viver sem te ter. Meu coração me diz que não, eu não consigo viver sem você, sem você. Eu nunca sem você. Meu Senhor. Sem você.